mais forte. Pra ser honesto, só um pouquinho infeliz. Programação musical aqui no Front, hoje especial, né? Homenageando o Renato Russo pela recordação aos 20 anos do seu falecimento, uma data triste, infelizmente, né? E também ao nosso novo Prêmio Nobel da Literatura, quem diria, hein? Bob Dylan, cuja premiação foi anunciada na quinta-feira, pegando muita, mas muita gente mesmo de surpresa. E hoje é aniversário do Front, hoje também é dia do professor e que tal recordarmos um quadro que deu o que falar aqui no programa, a Escolinha do Professor Guilherme, que foi veiculado aí no dia 30 de abril, ó, vamos nessa, hein? Opa, bateu o sinal, hein? É na escola que a gente aprende a contar, a criar, a crescer. Escolinha do Professor Guilherme, aqui no Front Transamérica, homenagem ao lendário Chico Anísio. Hoje é sábado, estamos fazendo reposição da greve. Menininha do Gogli, por gentileza. Bom dia, professor. Bom dia, menininha. Ela que é beta da próxima geração da Mulher do Gogli, versão nacional do Buscador. Você sabe por que nós estamos repondo aula no dia de hoje? Sei, professor. Então diga lá, pode falar. Por causa da greve. Claro que é por causa da greve, mas hoje não é uma reposição qualquer, é por causa daquele dia. Daquele dia. Não, menininha do Gogli, andou perdendo a aula de história. A reposição de hoje é por causa daquele dia. Mas fica tranquila, tá? Estamos seguros aqui dentro. Ufa! Pergunta sobre matemática. Bem fácil essa, hein? 2 mais 2. Quanto é? Não sei. Como assim não sabe? Eu ensino isso ao software de vocês todo dia. Uma continha simples. Vamos lá, 2 mais 2. Não, professor. Não é uma conta simples. Nem sempre 2 mais 2 são 4. Mas como assim nem sempre? Nem sempre, professor. Às vezes, nas contas públicas, 2 mais 2 são 3,60. Tá, 2 mais 2, 3,60. Como assim? Descontando os meus 10%. Que isso, menininha do Gogli, tão pequena e já tão corrupta, ó. Você anda assistindo muita TV Câmara, muita TV Senado, TV Justiça, ó. Nota zero pra você, hein? Sem estrelinha hoje. Vou chamar aqui agora Molequinho do Gogli. Fala, professor. Molequinho do Gogli, que é o beta da próxima geração do Homem do Gogli, versão nacional do Buscador. Aula de português, teste de vocabulário, dicionário do seu banco de dados. Defina o significado de pedalada. Não posso, professor. Como assim não pode? Não posso. Minha capacidade de processamento ainda não está plenamente desenvolvida. Mas como não? Uma palavra simples, vamos lá. Pedalada, substantivo feminino, derivado do verbo pedalar. Qual que é a dificuldade? Vamos lá. Não posso, professor. É um termo muito complexo. Nem mesmo os juristas se entendem. Nem mesmo os juristas conseguem caracterizar pedalada. Nem mesmo os juristas conseguem definir se é crime. Prefiro não entrar nessa discussão. Não quero gerar polêmica. Pois então o que eu vou fazer aqui é dar uma pedalada na sua nota, ó. Zero. Zero pra você. Mildo do Bussaco. Doutor Mirim, me ajuda aí, por favor. Ele disse bom dia. Iluminado e adorado, professor. Salve, salve. Tá, tá, chega de adulação. O Mildo do Bussaco, que é filho do homem do Bussaco, um ícone do humor popular português. Conhecimentos gerais agora, vamos lá. Isso eu sei que você entende. Qual o significado da expressão popular cereja do bolo? Cereja do bolo é o hospital, a UPA, o pronto atendimento, o SAMU. Cereja do bolo, UPA, hospital, como assim? Responderei somente na presença do meu advogado Júnior. Mas que palhaçada é essa? Vocês me deixam louco, viu? Me deixam louco. Ó, eu vou encerrar a aula por aqui e vou ali negociar minha data base, né? E o salário, ó... Pronto, Transamérica até meio-dia. Transamérica. É, e o salário, ó, congelado pela PEC do teto dos gastos, hein? Reprise do quadro veiculado no dia 30 de abril aqui no Front, nessa edição especial de primeiro aniversário do programa. E vamos de música agora? Daqui a pouquinho tem ele, né? Enfim, aquele cidadão lá, o alemão da Transamérica, novamente nos assombrando aqui no programa. Olha, não tá fácil não, hein? Não tá fácil mesmo. Bums of time in your prime, didn't you? People called, say beware, doll. You found a fold, you thought they were all just kidding you. You used to laugh about everybody. Programação musical aqui no Front, hoje é aniversário do programa e também homenagem a Renato Russo em recordação aos 20 anos do falecimento dele, né? Uma data triste para a música no Brasil, e também homenagem a Bob Dylan, nosso inesperado Prêmio Nobel de Literatura. E eu esperava neste momento poder conversar com o alemão da Transamérica, não que eu desejasse, né? Mas é que ele simplesmente ele se materializa aqui, né, nesse horário e não tem muito como fugir da conversa. Bom, só que o alemão, de novo, não veio. Desde a eleição ele tomou chá de sumiço, né, e não deu mais as caras. Agora, o mais curioso é que eu acabo de receber um embrulho aqui no estúdio, sem remetente, mas que foi postado na agência dos Correios de Sanga Seca. Ou seja, só pode ser do alemão, porque tem lá o quê? Umas 10 pessoas que moram lá, né? Esse embrulho tem um formato um tanto estranho. Bom, arrisca dizer o que poderia ser, Márcio Barreto? Acho que não. Capaz que ia ser uma coisa assim, porque lá em Sanga Seca não tem sex shop não, viu? Bom, o formato é cilíndrico, a consistência é meio carnosa. Vou abrir aqui pra ver do que se trata e... Caramba, hein, ô alemão! Alemão, obrigado, hein? Obrigado mesmo. A gente aqui pensando besteira, temendo que fosse sacanagem, mas o alemão mandou de presente aqui pelo aniversário do Front uma linguiça. Linguiça feita por ele mesmo, a linguiça do alemão, ó, valeu, cara. Pode ter certeza que a gente já vai colocar ela na boca e mandar pra dentro agora mesmo, viu? Agora mesmo. Inclusive, vou chamar música aqui, né? Vamos com música no front, porque já está me dando água na boca. Bela hora pra chegar a linguiça, hein? Bem perto aí. Faltando o quê, né? Uma hora pra hora do almoço? Enfim, né? Obrigado, alemão. Front Transamérica, até meio-dia. Because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? Well, it's 1, 2, 3, take my hand and come with me. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I said, you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? programação musical aqui no Front, agradecendo aqui as mensagens recebidas, né, parabenizando pelo primeiro aniversário do programa, porque é fundamental aí para nós podermos contar aí com todo esse feedback, né? E vamos conversar agora com ela, que está presente conosco desde o primeiro programa, nossa assistente virtual favorita, aquela que tudo sabe, aquela que tudo pesquisa, aquela que tudo armazena, Mulher do Google, versão nacional do Buscador. Mulher do Google, bom dia! Bom dia, Guilherme. Muito feliz de estar aqui com você e com seus ouvintes. Parabéns pra você. E parabéns pra todos nós, né, que fazemos parte aqui da equipe do programa. Algum momento inesquecível que você tenha vivenciado ao longo dos 50 programas, das suas 50 participações, Mulher do Google? Aprendi muito com todos vocês, Guilherme. Eu era uma robô mais crua, com muita inocência. Hoje estou malandrona. É, dá pra notar aí sua malemolência, impressionante, hein? Tenho uma confissão a fazer, Guilherme. Uma confissão de que tipo? Do tipo comprometedor. Tá, comprometedor, mas me compromete também? Sim. Ok, né? Fazer o quê, então? Pode falar, né? De um jeito ou de outro. Enfim, pode falar. Lembra quando você me perguntou quantas medalhas o Brasil ganharia nas Olimpíadas? Claro que lembro, Mulher do Google. Eu falsifiquei minha resposta. Adulterei o resultado, para fazer de conta que acertei. Ah, é? Mas que feio, hein, Mulher do Google? A senhorita não tem vergonha, inclusive, de admitir uma coisa dessas? Claro que tenho, Guilherme. Aprendi com essa falha uma lição muito importante. Que eu sou a Mulher do Google, e não a mãe de Ná. É, já eu não sou nem mãe de Ná, nem pai Tonhão e nem Mulher do Google, né? E se tem algo que você não adivinharia de jeito nenhum, olha, é o resultado do Prêmio Nobel de Literatura 2016, que foi concedido aí para o cantor e compositor Bob Dylan. Mulher do Google, você concorda com essa escolha da Academia Sueca? Guilherme, ouça. Ouvir? Como assim? Ouça. Ouvir o quê, Mulher do Google? A resposta, meu amigo. Está soprando no vento. A resposta está soprando no vento. Ah, tá. Legal, legal, legal. A citação, né? A música Blowing in the Wind, um dos clássicos aí na voz do Bob Dylan. E também do Eduardo Suplicy, né? Um outro poeta aí, outro grande poeta da política brasileira. Será que depois desse exemplo, inclusive, ele ganha, sei lá, um prêmio Camões de Literatura? Só depois do Projota. Ou do Emicida. É, nada contra o Suplicy ou os dois rapazes ali, né? Mas as rimas do Projota, por exemplo, eu, hein? Faz melhor, Guilherme. Claro que faço, Mulher do Google. A música Ela Só Quer Paz, por exemplo. É só rimar aí qualquer coisa que termine com as ou com as e pronto. Não precisa nem fazer sentido, né? Papai Nobel não vai dar prêmio pra você. Não vai mesmo, hein? Mulher do Google, alguma atualização sobre a situação política em Foz do Iguaçu? Se teremos ou não novas eleições pra prefeito? As probabilidades são sempre de 50%, Guilherme. Ok, ok. Já entendi, tá? 50% ou sim ou não, ou seja, nada de novo no front, né? Mulher do Google, você volta na próxima semana? Volto sim, Guilherme. Se ainda tiver pedaço de bolo. Bolo? Mas, enfim, nem tem bolo aqui hoje? Ainda dá tempo. Liga para o seu Luiz Guilherme. Ah, boa ideia, hein? Vou pedir um bolo aqui, antes inclusive que ele seja preso, né? Discando aqui o número. Vamos lá, Confeitaria da República, chamando. Alô? Alô, seu Luiz? Aqui é o Guilherme da Rádio Transamérica, tudo bem? Eu preciso de um bolo para comemorar o aniversário aqui do programa Front. O senhor separa um bolo para mim? Tá bom, tá bom. Ótimo, ótimo. Em uns 20 minutos, o Antônio Carlos vai passar aí para retirar, pode ser? Tá bom, tô aqui. Fica aguardando. Combinado, então. Valeu, seu Luiz. Tchau. Tchau, querida. Pô, já faz um ano que eu ligo e ele continua me chamando de querida, hein? Assim não dá, Mulher do Google. Querida era para mim, Guilherme. Sou uma fofa. Ah, deve ser mesmo, hein? Até sábado que vem, então. Até lá, Guilherme. Beijinho pra você e seus ouvintes. Fiquem com o pai. Mulher do Google, todas as semanas, aqui no Front Transamérica. E E vamos agora a mais um intervalo aqui no Front, que segue até meio-dia. Ó, momento aí pra você fazer uma pausa, né? Uma merenda, dar aquela esticada no joelho, subir o som pra que o vizinho também nos ouça, enfim, né? Eu adoro quando isso acontece. Se você for gremista e não quiser fazer um intervalo, ó, pode fazer também um Grêmio Valo, tá? Não tem problema. Essa foi podre, né? Enfim, não tem salvação, né? Ô, Zé Mariano Júnior, bem-vindo, bom dia! Bom dia, pessoal, bom dia, ouvintes. Alguma música pra tentar salvar aí essa chamada de intervalo, Zé? Hiroshima Nagasaki? Vamos lá, então, manda ver! Solta a voz, Zé Mariano! Se a bomba atômica explodir, aô, potência, eu não quero estar aqui. Todo mundo vai voar. Tchê. Com medo que eu morra. Aí é bonito. Disse a ela: não esquenta, patroa. A vida é passageira, eu tô numa boa. É, Zé Mariano Júnior com Hiroshima Nagasaki, essa é bomba mesmo, hein? Front Transamérica até meio-dia. Nagasaki explodiu naquele lugar. Estamos apresentando Front, aqui na Transamérica.